Papatanguasca, Papa Golf, autorizado decolar, pista 17, vento 220 graus, 09 nós. Bola da 28, não é isso? 7 Bravo Delta, aguarde cópia. Qualquer coisa eu trago. Autoriza a gente inicialmente 1.500 pés na orla, senhor? Está autorizado então. Então prossiga visual, a 1.500 pés, reporte para ascensão nível 055. Reportar para ascensão 055, para centro de controle, a gente está ciente do tráfego 1.500 pés acima do setor eco. Cardeal 61, direita para o 150, limite ao localizador. Direita 150, limitado ao localizador. Sete Bravo Delta, Petrolina 80, decola da pista. Da pista 28. Execute Momo Alba pós direto. Frequência do controle 119.35, a torre 118, meia dúzia. Gillette Bravo Delta, seu código é 5060. Oscar Papa Golf. Oscar Papa Golf. Sai da gole, suba sem restrições, nível 080. Sem restrição, 080. Trolle, Papatango, Joliette, Tango, Zolô, do ponto ideal de descida. Level 360. Agora a gente tem o tráfego às 12 horas, a 1.000 pés acima, é um helicóptero ou é um avião? Está deixando o Juliette mais Juliette? Positivo. É um bandeirante da Força Aérea. Positivo. Cardeal 61 para o localizador, direita, proa 260. Está autorizado, ILS Zulu. Ok, o autorizado ILS para o Cardeal 61. Tan 3193, prosseguindo. Já teria nossa autorização? Só um instantinho. Reduza para 1809. 3.012, quantos nós? 180. 1980, reduzindo 4064. Cardeal 61 está 7 milhas, agora da cabeceira 28, já está visual algum campo? Afirmativo, Cardeal 61 e ILS full. Torre no 8, decimal 612, tem um bom pouso. 118, decimal 612. Sim, após conforme o plano, decola a pista 28, execute o perfil da saída gola, oval, após direto, CRAT. Frequência do controle 119.35, a torre em 118, meia dúzia. Transponder 5155, 3193. Cuidado, Galeão, nível 360, Pedro 14, Setoquim, após direto. Gole, Eval, após Eval, Crash, 19.35, o controle, 19.60, torre e o transponder 5155, TAM 3193. No 828, neutral traffic on final. Stay on the shore, da terminal de Salvador, e qual a sua altitude do momento? 05, pronto para o pushback acionamento. Autorizado, reporte táxi 13193. Autorizado, pushback acionamento 13193. Pouso vento 21, 0 graus, 089. Ok, o 61 tem baixado travado e pouso. Ok. Positivo, senhor. Yankee. Quatro, isso para 2.000 pés, ajuste 1.012, está autorizado ILS Zulu para pista 28. 2.012, 4.064, autorizado ILS. Que o Papagão que pode aprovar o destino? Patango Juliette Bravo Delta, prossiga. Tá autorizado, direto, Oscar Papagão. Pronto, obrigado. Avião em controle. Bom dia, o Abjante 6703. 6703, prossiga. Tá no portão 62, com a informação 110. Já tem a nossa autorização 340 Brasília? Não, vou solicitar o centro agora. Quem pode preparar agora, levar o fita, guarde cópia. Clear of the traffic, clear the line up and maintain runway 28. That's correct. Patango Juliette Bravo Delta, autorizado o cruzamento da pista 17, prossegue via Taxiway Quebec, Mike, na Lima, vai chamar o solo em 121, decimal 9. Azul 4064, chama a torre 186. 186, então, 4064. Cadial 61 no solo aos 55, agilize o táxi na medida do possível, libere próxima à direita, ao livrar a pista, frequência livre. Ok, liberar à direita ou carregar a memória. O azul 4064 está a 2.6 milhas do externo, baixado e travado, visual com campo já. Azul 4060, continue na aproximação, aguardando a autorização de pouso. Ciente, azul 4064. Com ele, bom voo. Firmo, bom voo. Liga no 340, com saída da Gole e volta na missão Ofício, decolando a 28, chamando chamando controle 19352286, responde 5171, boa. E após Upresolu 17. Fome pronto para puxar o acionamento Web 6703. Na pista livre, 4064. Pátio, ingresse na Juliette, Juliette Alfa para o ponto de espera da 28. O Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta. Corredor Interlagos, passando 2.500 pés para 1.000 pés, Juliette Tango Zulu. Reporte visual com campo, desça para 1.000 pés, Juliette Tango Zulu. Até o campo à vista já, o Juliette Tango Zulu. Chame torre 186, Tango Zulu. 186, Juliette Tango Zulu. Papa Romeu Juliette, Mike Juliette, livre estação 055. Senhor, poderia manter o 1.500 pés? Vamos até o destino. Caso a gente comece a ser turbulência, a gente sobe, mas até lá a gente reporta. Excelente. O Juliette Tango Zulu, quando pronto, seu chamado de pouso. Jet Mike Juliet, estima pouso aos 1840. 7840. Jet Tango Zulu, reporte na rotatória. Passará, Jet Tango Zulu. Zero, good afternoon. Então, Papa Romeo, Whiskey Bravo Whiskey, Radio Cantec, climb maintain 360, Gold Departure. Climb maintain 360, Gold Departure. And we were given right after goal, crate. Is that what you have? Papa Tango Juliet, Tango Zulu, vai prosseguir para a pista 28 ou para a pista 17? Pode confirmar o vento, por gentileza? O vento é 200 graus, 08 nós. Pista 17, senhor. Gente, reporte na rotatória. Portará. 7 suba, 055, Juliet, Mike Juliet. 055, Mike Juliet. Azul 4064 no solo aos 00. Chame agora livre na Taxi Charlie, que vai chamar o solo em 121.9. Livrando na Charlie 219.4064. Uma rotatória, tem um campo à vista, pistola 7 à vista, Juliette Tango Zulu. Papa Tango Juliette Tango Zulu, reporte final da pistola 7. Passará, Juliette Tango Zulu. Whiskey person level 095, contact receive center 1288 or 126 to small 4. Okay, 1288, have a good day, Papa Romeo Whiskey, Bravo Whiskey. Good day, sir. Portão 9. Correto. Ciente, Papa Tango Juliette Bravo Delta, mantém a posição devido a tráfego em aproximação para a pista 1-7. Sinal de 3 milhas, baixado e travado, pista 1-7, Juliette Tango Zulu. Papa Tango Juliette Tango Zulu, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1-7, o vento 210 graus, 08 nós. Vento pouso autorizado, pista 1-7, Juliette Tango Zulu. Continue prospect. Papa Tango Juliette Bravo Delta, autorizado a decolar pista 28, vento 210 graus, 08 nós. Bravo Delta. Papa Tango Juliette Tango Zulu no solo 03, informe o pátio que prossegue. Tente autorizado, táxi até a Baeté, reporte pista livre. Salvador, tá 3193. Tá 3193. Aguarde instruções para ingresso pista 28. Mantenha a posição no ponto de espera. Mantenha a posição, tá 3193. Frequência livre. TAN 3193, autorizado a alinhar e manter pista 28? Autorizado a alinhar e manter pista 28, TAN 3193. Tango Juliette Bravo Delta, decolar 204, chame o controle em 19.35. Bravo Delta, boa tarde. Papa Tango Juliette Bravo Delta. Pronto, cópia. Radar, cruzar 1.000 pés em rota, Petrolina. Frequência 118.95 para teste. 118.95. Correto. Positivo, vamos dela. Seu código 5165, Juliette Charles Zulu. Para táxi decolagem, chame torre 18612, uma boa tarde, Juliette Charles Zulu. Motor TAN 3193, indo no 8, decimal 6. Certo, TAN 3193, autorizado, decolar pista 28, o vento 210 graus, 07 nós. Autorizado, decolagem pista 28, TAN 3193. Paulo Salvador, o azul 4065. Azul 4065, é isso? Afirma, teria a saída prevista? Destino Campinas, é gole, é val, depois direto, posição Sagaz. O azul 4065. Ok, gole, val, Sagaz. Se tiver autorização, tá um pouquinho cedo, mas já tá pronto pra cópia, no 340. 340, será coordenada, guarde cópia. Tron 0, 1, 2. Voo no 649, Mato Quebec. No 649, prossiga. Cópia, ideal. Cópia. Solicita? O plano de voo nível 240. Ok, aqui não saiu esse nível não. 240 então, será coordenado. Aguarde cópia. É. 19.35. 19.35, TAN 3, 193. Controle Salvador, uma boa tarde, TAN 3, 193. Boa tarde, TAN 3193, contato radar decolagem, saída gole. Saída gole, Evaltan 3193. Mike Bravo aqui na escuta do Salvador. Tango Juliette, Charles Zulu, autorizado táxi, reporte para ingresso pista no 7. Campinas 340, Aperuísco 58, até Mavic, após conforme plano, decola a pista 28, cumpre o perfil da saída Gole Eval, após Sagaz, frequência do controle 11935, a torre em 11860. Seu transponder 5177, azul 4065. Aqui autorizado Campinas 340, até Mavic, depois conforme plano, decola da 28, Eval, Gole, Eval, Sagaz, e o controle é 11935, torre 11860 e transponder 5177, azul 4065. Gente, 4065, informe pronto, pushback assinamento. Gente, 4065. Voo no 649, copia. 649, Ilhéus, inicialmente nível 240, após completa visual, decola da pista 28, cumpre o perfil da saída Gole e Eval após direto Ilhéus, frequência do controle 11935, a torre em 11862, seu código transponder 5402, Gol no 649. Ok, é 5402. Voo no 649, 240, nível inicial para Ilhéus, após visual. Pista 28, sai no perfil da Gole, transição Eval, então Ilhéus. Controle 199.35, a torre 198.62, transponde 5402. Correto, informe pronto para o posicionamento no 649. Solo, prossiga. Macaco Delta, está no pátio 4 e qual será o seu destino? Não recebi sua notificação, aguarde. Controle Salvador, Papatango, Bravo 6, Foxtrot, pode confirmar para mim o ajuste de altímetro? Bravo X-Ray Foxtrot, ajuste 1012. 1012, Bravo 6, Foxtrot. Chame agora o centro Recife na frequência 128.8, alterna 264. 288.264, boa tarde, está 393. Opa, Romeu, Juliette, Mike, Juliette, chame agora Aracaju 120.3. 203, até a próxima, mais excelente. Muito obrigado por tudo. Até mais. Após Gole Eval ou Coral? Inicialmente Gole Eval e após direto Ilhéus. Ok, obrigado. Tá pronto o Babatango Juliette Charles Lu? Manati 500 pés, decola a pista 17, sai com curva direita no corredor Axé, frequência do controle em 119.35. O código transponder acione 01 no 76, frequência da torre em 118, meia dúzia. O Mike Eco Delta. Rotatória. Reportará na própria rotatória, Bravo XC Foxtrot. O transponder 01 no 07, o Mike Eco Delta. Alô, tá pronto para a decolagem? 118, meia dúzia. Alô, Salvador, Papa Mike, Papa Mike, dentro da Quebec. Lima, Papa Mike, prossiga. Tá com plano de voo, Grupo do Lula fazendo Itaceira, lá no Pátio, para autorização e acionamento. Informação 348 Ciente, quantas milhas ficará afastado? 70 milhas, 70 milhas. Qual o nome da fazenda? Fazenda Itacira, Grupo Zulu. Itacira, ciente. Aguarde cópia. Papatango, Juliette Charlie Zulu, decolada ao Zulu 5, chame o controle em 119.35. 119.35, Juliette Charlie Zulu. Para acionamento, 2 aberto. Whisky November, papá, sente. Aguarde, copia o Whisky November, papá. Controle, Juliette Charlie Zulu. Fala Salvador, boa tarde, Gono 781, paciente da Quebec. Boa tarde, Gono 781, destino é Guarulhos 360, prepare gole e eval após Ildes. Aguarde cópia no 781. Gole, saída gole, qual a transição? Gole, eval, depois direto à posição Ildes, limite da FIA. Ah, gole, eval, Ildes, obrigado. Por gentileza, eu poderia confirmar a condição de operação da pista, está com interdição de 90 metros apenas? Isso, a restrição agora é na cabeceira oposta, no caso decolando a 28, é os últimos 90 metros, aquela parte concretada ali que estava em obras, ok? Tá, joia, muito obrigado. Nada. Solo Webjet 6703 para pushback acionamento no portão 612. 612, está autorizado, reporte táxi 6703. Bravo X-Ray Foxtrot, chame agora a torre 118 decimal 6. Chamará a torre 118 decimal 6, Bravo X-Ray Foxtrot. Tuba Papa Mike fazendo Itacira, 500 pés, decola da...